Final, ILS, passaria do visual. 2224, chama a corrida 1895. 1895, obrigado. 972, 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 0 no 4. 2014, uma resposta estabilizada, LS, 972. 9400, 2000 pés, autorizado LS, 1014. 9400. 2000 pés, 1014, autorizado, 9400. No baixado e travado, passarinho. Senhor de passarinho do 2224, autorizado pouso, pistão 10, o vento 1-10 graus, 109. Livre pouso. Estabilizou ILS 1972. 972, chama a torre agora, 118.95. 1895, boa. Boa. Saindo 2224, solo 52, direita solo 121, decimal 9. Direita 219, 2224. Tô em Salvador, boa noite, 1972. 1972, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda autorização de pouso. 972. 2224. Passarei do 2224, boa noite, prossiga táxi via Alfa Juliette, remota 14 do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 14 do Pátio 1, 2224. Uno 972, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 08 nós. Seu pouso 110, mas você travou com 1014. Afirmo 014. LS 1903-9400. 9400, completa final, chama a torre agora, 118-95. 400, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Aguarda, 00. Voo 972 no solo aos 56, libera a direita, solo 121, decimal 9. Bom dia, prossiga o táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 1, Lima. Alfa, Kilo, remota 1, Lima, do pátio 3. Correto. Botão 9400, chega o trem, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso no zero, vai ser aceitado, 9400. Paulo Salvador, voo 1098. Uno 098, bom dia, Salvador Natal, nível 370, aguarde cópia no portão 11. Ciente, 370, se possível pode iniciar o push e copiar posteriormente. Afirmo, tá livre, inicial push, aguardando a cópia. Muito obrigado, vai iniciar, depois chama mais. Rotan 9400, solo ao 58, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219-9400. Boa noite, Rotan 9400. Então 9400, bom dia, prossiga via Alfa, reporte para ingresso, tá? Sua Juliette. Via Alfa, reporte para Juliette. Uno 098, cópia. Prossiga, senhor. Autorizado Natal, nível 370, via rota Upzulu 10. Decolagem pistão 10, após decolagem de primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle em 119.35. Aciona 5137. Autorizado Natal 370, Pesolano 0, Pucas de Palha, Pesolano 0, Gol à esquerda 1935, Ticono 37, Gol 1098. Correto, chame pronto para o táxi. Vou chamar Gol 1098. Rota 9400, Juliette, portão 612. Autorizado, Juliette, 612, Rota 9400, boa noite. Boa noite. 9-8, táxi, PLB 132, 3 horas e 10, Fortaleza. Uno 098, autorizado táxi, via Pátio Uno em Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1014, tem um bom voo. Autorizado táxi, via Pátio, Índia, ponto de espera 10, torre 1895, 10, 14, gol 1098, uma boa noite, já. Salvador, boa noite, gol 1098, pode esperar 10, pronto. 1098, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1110 graus, 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, gol 1098. Salvador, bom dia, eu vou voltando para a parte principal, intermédio 3. Firmando é o gol, Golf Tango Papá? Afirmativo, parte principal, intermédio 3. Prossiga com a mensagem. Solicito autorização de reboque para o pátio 3, 2, Romeu. Cliente autorizado, iniciar o reboque, reporte no pátio 3, sinalizando o Golf Tango Papá. Reporta lá. Bom, no 098, decolado ao 07, controle agora 119.35, tenha um bom voo. 19.35, vou 09, obrigado, vou estacionar. Sou de Salvador, 9098, na Puca, passa 1600, boa noite. Pode saber, 370, voa Jamo, 1098. Jamo 370, voa na 098. Salvador, no 098. Prossiga. Autoriza de par? Negativo, mantenha saída. Certo. Aparelho 2228 é só o Salvador. Salvador, boa noite. É o 3520. Boa 3520, mantenha pro Admar e dessa PNV de voo 050. 050. Alguma possibilidade de autorizar staff da presente para facilitar a aproximação? Eu sou tráfego 1 e o colega está reduzindo a velocidade. TAP 3520. Ok, aguardando o TAP então, muito obrigado. Zulu 70 na via chegada, Mari, dessa TNV de voo 060. 3520, vetor sequenciamento, curva agora à esquerda, voa para o 070, limite localizador, 2000 pés, 14. Ok, 2000 pés, 170, 3520. Confirmando 0, fica 060. 3520, esquerda para o 070, 3520. Esquerda 070, 3520, descida para 2000. Afirmativo. Controle 73 para 70. Prossiga 3170. Afirmativo. Na via. Voo 1098, no 098, chama agora Recife, no 26.85, alterno no 2545. No Salvador, boa noite, parceria 2228, solicita repetitivo, vitória da conquista. Cliente, passarendo 2228, 180, vitória da conquista, aguarde cópia na remota 14. Assessor, obrigado. Confirmando para o TAN 3520 na proa 070, está autorizado a interceptar? Nessa proa autorizado o LS 3520. Ok, muito obrigado, 3520. Para 3.000 pés com 1.014. 3170, vetor sequenciamento, voa na proa 040, limite localizador. 040, limitado pelo lote. Passarendo 2228, cópia. Prossiga, não se escute. Vitória da Conquista, 180. Decolagem pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, DCT Opiló, DCT Vitor Charlie Oscar. Controle Salvador, 119.35 e o transponder 5142. Autorizado nível 180 para conquista, decola da 10, perfil da LOR, da BOR, transição Elefa, após Oplor. Após conquista, chama o controle 1935, 5142 no transponder, 2228, pronto para o pushback acionamento. Sejamento correto, autorizado pushback acionar chama taxi. E ele chama taxi, 2228. Salve Salvador, Volks. Volks Santo Papa. Prossiga. Então, o Papa retificando, seria 2 a 2 Lima, porque é 2 Romeu, está ocupado aqui também. Ciente, reporte ao término. Um abraço. Sim, um bom dia, até daqui a pouco. É. Torre Salvador, bom dia. 3520 da TAN, trem checado, Campo Avista. Bom dia. Livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 79. Livre pouso, 3520. 3, 1, 70. Golfo, papá na escuta do solo? Afirmativo, seu papá na escuta. Aqui o pessoal da Infraero está informando aqui via telefone que a posição aí no pátio 3 é a 1 Romeu. A 1 Romeu? Tá ok, capitão. Salvador, boa noite. Bom dia, UTAN 3170, estabilizado 9 LS, 1 milha fora, sem baixada travada. UTAN 3170, bom dia. Continua a aproximação, aguardando pista livre número 2 na sequência. Afirmativo, aguardando pista livre, UTAN 3170. Torre do 2228, autorizado via pátio 1, no Índia, no ponto de espera da 10, torre. 118.95, o ajuste 10 no 3 agora, tem um bom voo. Tem que limitar, ponto espera, chama 2.95, 3520 no solo 29, livrando 121 decimal 9. 3219-3520. 3170, avistado, livre pouso, pista no zero, vento 110 graus, 109. Autorizado pouso no zero, TAN 3170. Juliette, portão 3. Juliette, 033520. Paulo Salvador, voltando o papo, informa o chefe do Roberto, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Passaria 2228, ali mantém, cabeceira no zero. TAN 3170 no solo aos 08. Corrija, no solo aos 31. Direita Foxtrot 121 decimal 9. Direita Foxtrot 219, TAN 3170. Aos amadores, boa, TAN 3170. 3170 Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 3170. Passareiro 2228, livre decolagem pista no zero, vento 110, 0 graus, 8 nós. Decolagem 228. Passarei 2228, decolada 33, controle 119, decimal 35, bom voo. Sente, 1935 agora, obrigado, até a volta, 2228. Sobre Salvador, boa noite, passarei 2228. Passarei 2228, boa noite, contato radar 1080 via Arbor. 180 Arbor, 2228. Controle 2228, possibilidade de coordenar direto com o que, senhor? Aguardando a coordenação, passageiro 2238. Muito obrigado. Controle, passarelo 2228, pode voar Conquista, senhor? Passarelo 2228 está autorizado, Vitória da Conquista. Muito obrigado, 2228.